Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimusu Tozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 23 e a expressão de hoje é... O-ka-san ni shikararemashita. Levei uma bronca da senhora do dormitório. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Em meio a uma conversa na universidade, a Sakura pergunta para a Ana sobre o dia em que ela voltou tarde para o dormitório. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 23. A expressão de hoje é... O-ka-san ni shikararemashita. Levei uma bronca da senhora do dormitório. この間は門限に間に合った?いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。それは大変だったね。Agora vamos estudar o diálogo. A Sakura disse para Ana: この間は門限に間に合った? No outro dia, você chegou antes de fecharem os portões? この間 significa no outro dia. わ é a partícula que indica o tópico. 門限 é fechamento dos portões. に é uma partícula que indica o tempo. 間に合った chegou a tempo, ou neste contexto, chegou antes. Essa é a forma tá do verbo 間に合います chegar a tempo. Maniata é uma forma casual do verbo maniaimas, não é? Exatamente. Neste caso, a Sakura está fazendo uma pergunta. Portanto, ela diz... Maniata. Com uma entonação ascendente. E a Ana responde... Iie. Não. Essa é uma resposta negativa. Maniaimasen deshita. Não cheguei a tempo. Essa é a forma negativa passada de... Maniaimas. Chegar a tempo. A forma negativa de maniaimasu é... Maniaimasen. Não chegar a tempo. De modo simplificado, verbos na forma mas são colocados na forma negativa passada substituindo-se... Mas. Por... Masen deshita. Então, para dizer eu não fui. Já que ir é ikimasu, devo substituir mas por masen deshita. Ou seja, ikimasen deshita. Está correto? Parabéns, Rimusu, você aprendeu rápido. Por isso, levei uma bronca da senhora do dormitório. Essa é uma expressão passiva. Por isso, por essa razão. É uma conjunção que expressa razão. Ou seja, indica que, devido à razão mencionada, o resultado seguinte aconteceu. É literalmente mãe. Neste caso, a Ana se refere à senhora do dormitório, que ela chama de mãe. A partícula ni, quando usada em uma expressão passiva, indica o agente de uma ação. Neste caso, a senhora deu uma bronca na Ana. Portanto, a Ana levou uma bronca da senhora, que a Ana chama de mãe. É por isso que ela disse o-ka-san ni? Exatamente. Shikararemashita. Significa levar bronca. Dar bronca é... Shikarimasu. A forma passiva do verbo é... Shikararemasu. Levar uma bronca. Na forma passada, a terminação mas se torna mashita. Portanto, a forma passada de shikararemasu é shikararemashita. Muito bem. Caso o sujeito seja eu, ele geralmente é omitido. Levei uma bronca da senhora do dormitório é a nossa expressão de hoje. Vamos praticar mais uma vez. お母さんに叱られました. E a Ana diz: 掃除当番が3回増えました. Minhas tarefas de limpeza aumentaram. Terei mais 3 vezes. 掃除当番 significa tarefa de limpeza. 掃除 é limpeza. 当番 significa tarefa. が é a partícula que indica o sujeito. 3回 significa 3 vezes e consiste do número 3, 3 e kai, um contador que indica o número de vezes. Fuemashita significa aumentou, aumentaram. é a forma passada de 増えます, aumentar. Em escolas e dormitórios no Japão, os estudantes geralmente são encarregados de tarefas de limpeza, não? É isso mesmo. E a Sakura diz: それは大変だったね. Que difícil, não? それ significa isso. わ é uma partícula que indica o tópico. 大変 é um adjetivo e significa difícil, árduo. だった é a forma casual de でした. Um modo polido de se encerrar uma sentença na forma passada. ね é uma partícula que busca confirmação ou demonstra solidariedade em relação à pessoa que ouve. De modo polido, deve-se dizer 大変でしたね. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos uma expressão na forma passiva. Okaasan ni shikararemashita. Levei uma bronca da senhora do dormitório. Gostaria de pedir que a professora nos explicasse mais sobre como se coloca verbos na forma passiva. Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz: usa-se a expressão passiva quando se fala a partir da perspectiva de quem é sujeito a uma ação, ou seja, quem recebe uma ação. Para expressar isso, usa-se um verbo na forma passiva. O agente da ação é indicado pela partícula ni. Agora vou ensinar como se coloca verbos da forma mas na forma passiva. Primeiro, vamos falar dos verbos cuja vogal da sílaba anterior a mas é e. Neste caso, antes de mas, coloca-se dare. Portanto, tabemasu. Comer se torna taberaremasu. Ser comido. Agora, caso a vogal da sílaba anterior a mas seja i, existem dois padrões. Um deles é a substituição da vogal i por a, acrescentando-se re e, por fim, mas, nessa ordem. No caso de shikarimasu, dar bronca, troca-se ri, que está antes de mas, por ra, e se acrescenta re. Portanto, shikararemasu, levar bronca. Shimasu, fazer, se torna saremasu, ser feito. No outro padrão, acrescenta-se dare, antes de mas. Mimasu, ver, se torna miraremasu, ser visto. Por fim, existe um verbo que possui uma conjugação irregular. Kimasu, vir ou visitar, se torna koraremasu, ser visitado. Portanto, é necessário memorizar dessa forma. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje, vamos aprender expressões que se referem à limpeza. Goshi, goshi. Goshi, goshi. Esse é o som feito ao se limpar o chão esfregando. Essa expressão é usada quando se limpa algo para se remover uma mancha ou sujeira, por exemplo. Kip, kip. Essa expressão representa o som de limpeza ou polimento de copos ou vidros de janelas com força. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Fazer limpeza me deixa cansada, mas depois que termino e tudo fica pica-pica, brilhando, me sinto tão bem. Este é o fim da lição 23. A expressão de hoje foi Okaasan ni shikararemashita. Levei uma bronca da senhora do dormitório. Na próxima lição, vamos acompanhar como a Ana está se saindo nas aulas em sua universidade. Até lá!